si no conseguim assolar. Só basta a cabeça baixar e todos eles vão nos matar. Armas para todos os lados.